casado com o Nenê. O seu para me embora, me embora até numa casinha de saber. O menino bailado debaixo dessa sua saia godê. Quando roda no cabaquerê, fazendo fuzuê. Minha Deus, esse seu encanto parece que vem do ilê. Ou será de um jogo de jogo que fica no colobandê? Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balancê. Preta, cola comigo porque vou amando você. Quando o canto da sereia elogiou o seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Envenena o seu perfume que me faz de seu refém. Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Vou comer todo esse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja a chave do meu coração. Seu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com dendê. O seu bolão me embala, me embola até numa casinha de sapê. Ovelhinho bailado debaixo dessa sua saia godê. Quando roda no bambaquerê, fazendo fuzuê. Minha Deus, esse seu encanto parece que tem do ilê. Ou será de um jogo de jogo que fica no colo bandê? Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balancê. Preta, cola comigo porque tô amando você. Quando o canto da sereia reluziu o seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume que me faz de seu refém. Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja a chave do meu coração. Fala com